Estaremos dando início ao módulo 2 da apostila de atendimento ao cliente. E para acompanhar essa rádio web, é essencial que você tenha consigo a apostila impressa ou em frente ao seu computador. E assim, acompanhando à medida que a gente passa a explicação sobre os vários assuntos. Na primeira página onde diz postura de atendimento, um dado muito importante. As pesquisas revelam que 68% dos clientes das empresas fogem delas por problemas relacionados à postura de atendimento. Pode-se dizer assim de clientes que vão embora da empresa exclusivamente por uma questão de atendimento. Então, embora tenha um atendimento ao cliente, pode parecer que ela tem um foco mais direcionado à venda. Na função de secretário ou secretário, dominar as técnicas de atendimento ao cliente é muito importante, porque 80% da área, as duas interações que você quer fazer no seu ambiente de trabalho, vai ser com clientes da sua empresa, e essas técnicas de atendimento, elas servem não apenas. Eu vou servir apenas para a relação entre empresas e clientes. Numa escala decrescente de importância, podemos observar os seguintes percentuais. 68% dos clientes, as empresas fogem por problemas de postura de atendimento. A gente finaliza logo embaixo que 14% também fogem por não terem suas reclamações atendidas. 9% pela questão do preço. 9% por competição, mudança de endereço ou morte. Essas empresas que perdem 68% de seus clientes não contratam profissionais com características básicas para atender o público, não treinam esses profissionais na postura adequada, não criam um padrão de atendimento, e este passa a ser realizado de acordo com as características individuais e o bom senso de cada um. Ali na página 2, a gente tem serviço e postura de atendimento comparativo. O que é serviço? O que é postura de atendimento? O serviço é como todos onde você trabalha. Digamos no escritório de contabilidade, o serviço é a rotina que você vai prestar de um contador. Terá lançamentos contábeis, registro de funcionário, tudo que seja da função. E o serviço, o escritório de contabilidade, vai fazer o cálculo do imposto. Tudo isso são funções ligadas ao serviço de atendimento. E a postura de atendimento é mais relacionada com o funcionário, com o profissional em si, com as suas atitudes, do seu modo de agir. Portanto, estão ligadas às condições individuais. Tem muito a ver com outro serviço e atendimento, serviço e as posturas de atendimento profissional. Agora veremos sobre os três passos que o verdadeiro profissional de atendimento deve ter. Começando pelo papel do verdadeiro, que é compreender e atender as necessidades do cliente. Você, como secretário e como profissional de atendimento que atua ou deseja atuar, é de grande importância que você saiba, que você sinta auxiliar uma pessoa, e as pessoas vão ir até você com um único objetivo, que você ajuda as mesmas em alguns problemas que elas terão. Então, você tem que sentir que você tem algo a oferecer, mesmo que seja num agendamento. Ser um profissional é uma pessoa ou cliente vai até você para agendar um horário, para falar com o seu supervisor, com a pessoa que você representa. E você está ali para ajudar, e você teria que oferecer uma solução para essa pessoa, quer agendar um horário. Então, você tem que ter a consciência de que você tem sempre algo a oferecer para uma pessoa. Entender o lado humano, conhecendo as necessidades dos clientes, aguçando a capacidade de perceber o cliente. Para entender o lado humano, é necessário que seja profissional. Então, é muito importante não apenas demonstrar que você tem interesse em resolver o problema para a pessoa que dirigiu até você. Ainda possui até no tópico. Você pode até encontrar lá. Mas o mais importante é demonstrar interesse em relação às necessidades dos clientes. Demonstrar não seria a palavra correta, mas o que você deve realmente ter interesse, não apenas demonstrar, você deve ter interesse em realizar aquele problema. E você está ali para ajudar, para servir aquela pessoa que veio até você. Tudo se torna mais fácil. Eu posso dizer que isso é 70% do processo atendimento. Então a gente viu os três pontos de etapas como se tornar um verdadeiro profissional para o atendimento. No item 4, temos sobre a postura. e pode ser entendida como a gestão de todos os aspectos relacionados com a nossa expressão corporal, na sua vitalidade e na nossa condição emocional. E há três tópicos e no que se diz respeito à postura. Ter uma postura aberta que se caracteriza por um posicionamento de humanidade, mostrando sempre disponível para atender e interagir prontamente com o cliente, essa postura de abertura do atendente. Citar alguns sentimentos positivos dos clientes, como postura do atendente, de manter os ombros abertos, peito aberto, e passa ao cliente com sentimentos e receptividade. É deixar a cabeça meio curva e o corpo ligeiramente inclinado, transmitir ao cliente a humildade do atendente. Mas dependendo da situação atual, postura vai transmitir o que você tem a oferecer aos seus clientes. Um olhar nos olhos e o aperto de mão firme traduz segurança, a fisionomia amistosa, atenta um sentimento de atividade e calosidade. No item 4.1, esse tópico é muito importante porque é aquela coisa de você transmitir com olhar que você realmente está interessado no problema, que você está disposto a resolver. Só vai dar certo se ao invés de você querer demonstrar o interesse. Então, por mais que você aprenda técnicas de comunicação corporal, verbal, não verbal, para conseguir transmitir tudo. No item 4.2, aproximação, raio de ação. Aproximação do cliente. Está relacionado ao conceito de raio de ação, que significa interagir com um público independente de ser criança ou não. Ou seja, vamos entender melhor o cliente, chega em sua empresa, lá na porta, você já dá atenção a ele, através de um gesto, através de uma olhada, e você já o visualizou, e ele já entra com uma segurança maior. Abaixo a gente tem alguns exemplos. No hotel, a arrumadeira está no corredor com um carrinho de limpeza e o hóspede sai do seu apartamento. Ela prontamente olha para ele e diz com um sorriso: "Bom dia!" No exemplo 2, o caixa de uma loja que cumprimenta o cliente no momento do pagamento. E no outro exemplo, o frentista do posto de gasolina que se aproxima ao ver o carro entrando no posto e faz uma saudação. Como você pode ver no item 4.3, a invasão. Tudo tem um limite. Esse raio de ação não tem nada a ver com invasão de território. Então você tem que saber limitar as coisas. Não pode ser aquele profissional de atendimento que a hora que o cliente chega na empresa, você cola nele e não desgruda mais. Como eu tenho uma imagem no outro lado. Alguns dos itens principais que se caracteriza invasão, insistência para o cliente levar o item ou adquirir um bem. Embora isso ainda hoje, infelizmente, é usado, o vendedor tenta vender um produto apenas por insistência, seguir o cliente por toda a loja. O motorista de táxi que não para de falar com o cliente passageiro. O garçom que fica de pé ao lado da mesa sugerindo pratos sem ser solicitado. No outro tópico, o funcionário que cumprimenta o cliente com dois beijinhos e tapa nas costas. Se você não conhece cliente real, que não precisa nem ser debatido. O funcionário que transfere a ligação ou desliga o telefone sem avisar. Então, tudo isso, é um ponto de invasão e que deve ser controlado. O próximo item a ser estudado será o 4.4, sorriso. O sorriso abre portas e é considerado uma linguagem universal muito importante. É uma linguagem universal que você pode não saber falar japonês, não saber falar chinês ou qualquer outra língua. Mas digamos que você vai para o Japão e você solicita uma pessoa com toda certeza. Ela vai retribuir você sorrindo, mesmo que você não saiba uma palavra da língua japonesa. Mas o sorriso é uma linguagem universal. As pesquisas revelam que as pessoas sorridentes são avaliadas mais favoravelmente do que não apresenta nenhum sorriso. No item 4.5, mais ou menos aquilo que a gente viu, o cliente chega na loja, no escritório, e vocês já recepcionaram ele, e isso é muito importante. Ali no item 4.6, a primeira impressão já deve ter visto falar muitas vezes. A primeira impressão é a que fica. Será que é verdade? Infelizmente, é verdade. A primeira impressão é a que fica. Na empresa, não é nada diferente. Então, a forma que você for interagir com o teu cliente vai demonstrar como você vai estar abordando eles futuramente em outras situações. Então, a primeira impressão é a que fica. Ele não tem uma impressão. Ele não vai mais voltar. E isso custou muito para você. Muitas vezes, apenas uma venda. Mas você fazer o gasto com divulgação, com marketing, para trazer aquele cliente, para fazer com que ele entrasse dentro do seu emprego. E por uma questão de não atendimento por você, não conseguir passar uma boa impressão. Você perdeu o cliente, não apenas deixou de ganhar, mas você perdeu monetariamente. Mesmo você também investindo o que você utilizou para trazer esse cliente até você. E você quiser trazer esse cliente novamente, que os gastos ainda será maior. Então, ainda dentro desse contexto, é muito importante você saber se você está passando uma boa impressão. Como é que você sabe isso? Sabendo que muitas vezes, se o cliente vai até a empresa, ele está comprando o produto, ele está retornando, ele está sendo fiel à tua marca, sendo fiel aos produtos e aos serviços que você conhece. Como é que você faz para você medir? E muitas vezes você pode sofrer, ter problema. Que situação? Coloca uma caixa de sugestão. É algo muito importante para você saber e buscar excelência. Você deve medir a satisfação do seu cliente, apresentação pessoal. No item 4.8, cumprimento caloroso. Então, aquele aperto de mão, ele transmite muita coisa e deve ser algo que tenha um certo equilíbrio. Então, ali você tem um aperto de mão, frouxo. Ele transmite apatia, passividade, baixa energia, desinteresse, pouca interação, falta de compromisso com o contato com a pessoa que está à sua frente. Ao contrário também, o cumprimento muito forte, do tipo que machuca a mão, ao invés de trazer uma mensagem positiva, causa o mal-estar, trazendo hiperatividade, agressividade, invasão e desrespeito. O cara não é seu amigo, não é seu familiar. Não estou dizendo que não dê o aperto de mão forte. Você vai dar no seu amigo, no seu cliente. É a primeira vez que eles está chegando em sua frente. E você recepciona de uma forma mais interativa, não aperto de mão forte. Isso dá uma impressão estranha para ele. Então, a palavra-chave é equilíbrio. Agora adiante, tem o item 4.9, o tom de voz. Outra coisa muito importante, a voz é carregada de magnetismo, como tal traz uma onda intensa, vibração, o tom de voz e a maneira como dizemos as palavras são mais importantes do que as próprias palavras. Aqui tem um exemplo muito interessante. Não podemos dizer ao cliente, a sua televisão deveria sair hoje do conserto, mas por falta de uma peça, ela só está pronta na próxima semana. De acordo com a maneira que dizemos e de acordo com o tom de voz que usamos, vamos perceber reações diferentes do cliente. Imagina se a gente descrever essa mesma frase mais rude. A sua televisão deveria sair hoje do conserto, mas por falta de uma peça, ela só estará de volta na semana que vem. Não estou dizendo que você deve falar suavemente. Contorne com uma desculpa para um problema. Vai diminuir a raiva do cliente. Vai diminuir, logicamente. No item 4.10, saber escutar. Ali diz o seguinte, você acha que existe diferença entre ouvir e escutar? Tem muita diferença ouvir um jornal? Você ouvir uma música? Escutar? E além de ouvir, buscar, entender, compreender o teu cliente ou a pessoa que está à frente. No item 4.11, agilidade hoje em dia é devido à correria do dia a dia. Você, profissional de atendimento, que consegue trabalhar essa questão é algo muito importante. E ela te traz ótimos resultados. Então, eu tenho cliente que vai na tua organização, que vai falar com você. Ele vai marcar um horário e vai buscar com você alguma solução. Ele busca, além de solução, agilidade para essa solução. Então, no que tange à agilidade, a gente pode destacar, como você pode ver lá na apostila, um atendimento personalizado, ou seja, à medida que o cliente vai até você. Você sabe realmente o que precisa? Qual o melhor produto? Qual o melhor serviço? E dessa forma você diminui tempo para que ele não precisa ficar brincando, demonstrando o perfil. E para você, com base no perfil que ele disse, você vai encaixar um produto ou serviço, você conhecendo o cliente e tratando ele de forma personalizada. Você já vai conseguir acatar o que ele necessita. Lá no item 4.12, atendimento caloroso, evita dissabores e situações constrangedoras, além de ser a comunhão de todos os pontos estudados sobre a postura. Então, vem nos atendimentos dentro de um processo de comunicação. É uma via de duas mãos, tudo que vai e volta. Se você sorrir para o cliente, ele vai sorrir para você. E sendo rude, gritando, e você devolver isso na mesma moeda, o que vai acontecer é que ele vai ficar mais bravo e vai falar em voz mais alta. E você, posteriormente, vai falar em voz mais alta e sabe o que lá vai acontecer. Então, tudo é uma via de duas mãos. Se o cliente chegar rude, gritando até você, e você conseguir trabalhar um atendimento da forma mais clara, mais atenciosa, mais harmoniosa possível, ele vai baixar a bola sem sombra de dúvida. E se ele continuar da mesma forma, não adianta aumentar o tom de voz. O erro de brigar com ele, que daí sim, ele vai aumentar mais ainda o nível de estresse que ele já está. Então agora a gente vai ver algumas gafes no atendimento. Então, você que trabalha com atendimento, você que tem que trabalhar, é muito bom que faça uma espécie de um espelho e verificar o que a gente vai debater aqui, se não é o que está acontecendo nessa empresa, com algum colega seu e para que você consiga. Espero que não se identifique com essas situações, com esses problemas de postura inadequada. Então, são alguns tópicos, algumas coisas que eu gostaria de ressaltar e que você pode ver no item 5.1. Qual a postura de inadequada de um atendimento profissional? Se escorar nas paredes da loja ou debruçar a cabeça no seu birô por não estar com o cliente. Esta atitude impede que ele interaja no raio de ação. Mascar chicletes ou fumar no momento do atendimento. Cuspir ou tirar a meleca na frente do cliente. Estas coisas são, devem ser feitas no banheiro. Comer na frente do cliente. Comum nas empresas que oferecem lanches ou também cantina. Gritar para pedir alguma coisa, se coçar na frente do cliente. Bocegar revela falta de interesse no atendimento. Espero que você não faça nenhuma decisão. Aí se passar, tem que corrigir o mais breve possível em relação aos itens mais sutis. Podemos destacar. Se achar íntimo do cliente, a ponto de lhe pedir uma carona, por exemplo, não é nada bacana. Não é nada legal receber presentes do cliente em troca de um serviço. Você não precisa receber cliente. Não é quando o cliente vai até você. Te entrega um bolo que a mãe dele fez e que agora eu vou atender bem. Não, você deve atender ele da mesma forma, de uma forma excelente, de todos os momentos. Quando ele não trazer um presente a você, não trouxe nada, agora não vou atender bem. Fazer críticas a outros setores, pessoas, produtos ou serviços na frente do cliente. Tem muito profissional de atendimento que critica a própria empresa ou outros setores da empresa. E trabalhando na própria empresa, frente para o cliente. Então ele mesmo, ao invés de tentar criar uma boa imagem da empresa, ele mesmo... Falar mal das pessoas na sua ausência e na presença do cliente, o cliente como desabafo dos problemas pessoais, reclamar na frente do cliente, lamentar, colocar problemas salariais. Também quando ele vai embora, não sejam tão ligados à postura, mas é algo que deve ser evitado. O que você está fazendo? Analise se não tem nada ligado a isso e melhora seu atendimento. Lendo a ética no trabalho é servir aos outros e não se servir dos outros. Então, em todas as profissões, acredito que seja dessa forma, mas você que trabalha diretamente com atendimento é algo crucial, é algo muito importante usar chavões. Você pode verificar o nível do profissional. Então, alguns chavões, frases comuns que maus profissionais de atendimento utilizam, você pode ver no item 5.2. O senhor, como cliente, tem que entender, esse é algo que também não se destaca muito, mas aquela grande frase, o cliente tem sempre razão. O senhor deveria agradecer o que a empresa faz pelo senhor. Complicado é essa, hein? O cliente é um chato, que sempre quer mais. é mais comum de todos. Aí, quando você ver aquele cliente que você não gosta, ele entra na porta e você mora do lado. Aí vem de novo. Então, se você quer que não utiliza alguma dessas jargões, corrija isso. É muito comum e talvez normal. No atendimento ao cliente, veio até você, gosta por um problema que muitas vezes nem estava ligado à empresa. Conseguiu uma má impressão, assim como o cliente, que uma intenção da empresa também, você vai querer uma impressão dele. E isso gera um bloqueio e você vai conseguir captar dele as coisas negativas, atitudes negativas. Você, com esse bloqueio, não vai conseguir captar as coisas expositivas que ele tem a oferecer. Então, é algo que você deve analisar e deve verificar muitos momentos de interação. Agora, chegando lá no item 6, temos sobre as impressões finais do cliente. Então, aquela em que tudo que a gente já trabalhou, a primeira impressão é a que fica. Duas são as formas de impressões finais que o cliente vai ter: a verdade, o momento da verdade e a teleimagem. O momento da verdade é qualquer episódio no qual o cliente entra em contato com qualquer aspecto da organização e o que tem uma impressão na qualidade do seu serviço, e o funcionário tem poucos minutos para fixar na mente do cliente a imagem da empresa e o próprio serviço prestado quando o cliente entra na organização buscando muitas vezes o preço de uma informação sobre um produto ou serviço que ele sabe que você oferece, e aqueles primeiros minutos são cruciais, que um momento da verdade é ali que ele vai definir o seu perfil de profissional e o teu perfil de empresa. E quando você tenta vender a ideia para o cliente, eu estou na empresa, para o telefone pela internet e não há um contato físico, mas ainda dentro do momento da verdade, depois a gente trabalha essa questão de ter imagem momento da verdade. Como é que você vai trabalhar para o cliente momento da verdade? Digamos os 5 primeiros minutos que ele entra na empresa, você trabalha 8 horas por dia e atende centenas de pessoas. Como é que você vai saber que você está quando você for atender alguém nos primeiros 5 minutos? A regra é clara. Qual é a pessoa mais importante? A pessoa mais importante é aquela que está na sua frente, não importa quem seja. Então, se nesse momento você está na frente do seu cliente, essa pessoa é mais importante. Qual a obra mais importante nas nossas vidas? É o presente. É uma hora. Não, vai ser aqui 2 horas, quando eu chegar. Um cliente importante vai ser agora, todo momento. É a hora mais importante, porque o presente, a hora mais importante, o passado ficou para trás, não podendo ser mudado, e o futuro não nos cabe conhecer então. Só nos resta o presente como fonte de atuação nele. Podemos agir e transformar o aqui e agora. São os únicos momentos nos quais podemos interagir e precisamos fazer isso da melhor forma possível. Qual a melhor tarefa? A tarefa que o cliente pede para você realizar. E qual é o resultado da tarefa? Satisfazer a necessidade do cliente. Ver, passar a solução que ele necessita, que ele deseja. A imagem, como eu acabei falando, é o processo em que o cliente forma uma imagem da empresa, muitas vezes por telefone, por internet, e tem alguns pontos cruciais que devem ser analisados, muitas vezes, no contato telefônico, do tom de voz, aquilo que a gente já trabalhou, palavras adequadas. Evitarem utilizar termos chulos, pode-se dizer assim, atitudes corretas no processo de atendimento por telefone. Veremos agora no item 7, aspectos psicológicos no atendimento. Muitas vezes a qualidade do atendimento que o atendente presta para o cliente, para seus colegas, colaboradores, enfim, se dá muito mais a uma questão psicológica que é ligada a ele. Então, alguns aspectos psicológicos que podem ser trabalhados, que podem ser resolvidos, caso ele tenha alguma dificuldade. No item 7.1, a gente tem empatia. O termo empatia deriva da palavra grega em empateia, que significa entrar no sentimento. Portanto, empatia é a capacidade de nos colocarmos no lugar do outro. Então, como o termo grego já diz, você se colocar no lugar do outro, conforme a gente vem estudando. Isso em outros tópicos, essa importância do cliente sempre estar se colocando no lugar do outro. mas se colocando de uma forma realmente interessada, que ele tenha realmente interesse, está ajudando e está servindo o cliente sempre entender as suas necessidades, os seus anseios e os seus sentimentos. Dessa forma, é uma aptidão pessoal fundamental na relação atendente e cliente para conseguirmos empáticos. Precisamos nos despojar dos preconceitos e preferências, evitando julgar o outro a partir de nossas referências e valores. Então, aquela questão é: mesmo que seja um cliente que anteriormente você não teve uma boa relação, se livre de todos os registros que você tem, registros negativos, para que isso não seja um ponto de dificuldade nessa questão de relacionamento com o cliente e julgar o mesmo. Foi a aparência pelas suas atitudes e se ponha no lugar do seu cliente. Ainda no item 7.1, fala um pouquinho sobre uma frase muito interessante. Os egoístas orgulhosos não podem trabalhar com o público, pois ele não tem capacidade de se colocar no lugar do outro e entender os seus sentimentos e necessidades. Também na apostila, o que é o contrário dos egoístas? Os impactos são altruístas, pois as raízes da moralidade estão na empatia. Então, algo muito importante, essa questão de você se pôr no lugar do outro tem muita verdade. Então, é algo muito importante. Se você tem alguma dificuldade em relação a esse próprio, procure estar mudando e melhorando. No item 7.2, temos a percepção. A percepção é a capacidade que temos de compreender e captar as situações, o que exige sintonia e é fundamental no processo de atendimento ao público. Então, percepção é o que você percebe, você conseguir diagnosticar o problema do cliente, perceber o que está acontecendo para perceber melhor. Precisamos passar pelo esvaziamento de nós mesmos, ficando assim mais próximos do outro. Então, a questão, esqueça tudo o que você tem de seu conceito e o conceito de outra pessoa para você iniciar um atendimento. Esvazie a sua bagagem negativa de críticas e opiniões próprias. Tem um exemplo também nesse contexto. Certa vez, em uma loja de carros, entra um senhor de aproximadamente 65 anos usando chapéu de palha, camiseta rasgada e calça amarrada na cintura por um barbante. Ele entrou na sala do gerente e imediatamente levantou-se pedindo-se para que ele se retirasse, pois não era permitido pedir esmolas ali. O senhor, com muita paciência, retirou de um saco plástico que carregava um bolo do dinheiro e disse: "Eu quero comprar aquele carro ali." Então o gerente da empresa, ao ver aquele senhor, apenas a imagem formou que um preconceito da pessoa e ele estava totalmente equivocado sobre esta pessoa. Então, é na técnica de atendimento, elimine todos os seus preconceitos. Existem. Elimine, por mais que pareça mínimo e imperceptível, mas elimine o mesmo. Ele só vai te atrapalhar no processo de atendimento. Ainda falando de percepção, devemos ter cuidado com a percepção seletiva, que é uma distorção de percepção na qual vemos, escutamos e sentimos apenas aquilo que nos interessa. Essa seleção age como um filtro que deixa passar apenas o que nos interessa. Eu friso bem esta mensagem. Está diretamente relacionada com a nossa condição física, psíquica e emocional. Então, abaixo a gente tem alguns exemplos para entender o que é essa percepção seletiva. Ou seja, forma um conceito de acordo com a sua mente, com a percepção, com aquilo que você realmente quer buscar naquela pessoa. E que você quer coisas positivas, somente vai buscar as coisas positivas, mas se você quiser buscar daquela pessoa coisas negativas, você vai conseguir, com certeza, muito mais fácil de extrair coisas negativas dela. Então, a gente tem 3 exemplos. O primeiro: se estou com medo de passar em uma rua deserta e escura, a sombra do galho de uma árvore pode me assustar, pois eu posso perceber como um braço. Então, é apenas o galho de uma árvore, mas como você está com medo, o teu senso está buscando coisas que vão te assustar. E você forma essa anatomia da imaginação. Outra situação: estou com muita fome, posso ter a sensação de um cheiro agradável de comida, muito comum nessa situação. Em alguns casos, a percepção sensitiva, ela a gente tem como mecanismo de defesa. No item 7.3, o estado interior, estado de espírito, estado interior, como o próprio nome já diz, é uma condição externa, é o estado de espírito diante das situações que é apresentada para o profissional de atendimento. Estado de espírito, sentimentos e pensamentos negativos relacionados ao orgulho, egoísmo, vaidade, atitudes e dívidas. Estados sofreram as suas influências e serão elas. Quais são? Quais são as influências que essa situação do espírito vai proporcionar? Atitudes preconceituosas, atitudes de exclusão e repulsão, atitude de fechamento, atitude de rejeição e, portanto, é necessário haver um equilíbrio interno, uma estabilidade para que a gente consiga manter atitudes positivas com os clientes e as situações que são apresentadas. Agora a gente vai trabalhar o item 7.4, que é envolvimento, a demonstração do interesse, prestando atenção ao cliente e voltando-se inteiramente ao seu atendimento. É o caminho para o verdadeiro sentido de atender quando o atendente tem um envolvimento baixo com o cliente. Esse percebe com clareza a sua falta de compromisso. É algo óbvio no atendimento. Quando você vai em uma loja e no local, é totalmente imperceptível. Quando a pessoa está me atendendo com uma verdadeira intenção em ascendente, estando disposto em realizar o teu problema, uma pessoa que está ali apenas para cumprir o papel, para cumprir as 8 horas dela. É algo que você percebe como falta de compromisso. Você é um profissional de atendimento e alguém talvez queira trabalhar na área de atendimento como secretário, como na área de vendas, enfim. No entanto, você acima de tudo é um cliente. Você está muito rodeado de situações em que você pode analisar e verificar os níveis de atendimento na farmácia, na loja, no colégio, em órgãos públicos. Você está todo momento rodeado de profissionais e atendimento. E é muito interessante, é isso que você consegue visualizar e melhorar o seu perfil de atendimento. Então, como eu estava citando, é muito visível quando você se depara com um cliente, com um profissional de atendimento, e ele não está realmente incentivado e motivado a lhe atender. Você está numa loja e, de repente, uma situação com uma outra pessoa, com outro cliente, com outro vendedor, e a pessoa que está me atendendo desvia totalmente o foco de você e fica prestando atenção. Um fato isolado num cara, uma pessoa que está passando lá na rua. Então, quando você for atender alguém, esquece tudo o que está à sua volta. Preocupe-se apenas com o cliente. Veremos agora no item 8, os desafios do profissional de atendimento. Nem tudo é tão fácil no trabalho de atender algumas situações. Exige um grau de maturidade do atender e é nesses momentos que esse profissional tem grande oportunidade de mostrar o seu valor. Então, a gente vai trabalhar algumas dessas situações. Item 8.1, cliente nervoso. Aqui, a gente já abordou algumas coisas, algumas situações, mas agora a gente vai trabalhar um pouco mais a fundo. Esse cliente, o cliente insatisfeito. O cliente nervoso, descontrolado e grita, nos fornece mais aprendizado, pois temos que agir exatamente de forma oposta à sua, controlando a nossa emoção. Ou seja, a cada grito, cada palavra de ofensa, você vai devolver com um sorriso e uma palavra amistosa. Dessa forma, você vai conseguir trazer esse cliente. Eu vou além disso. E eu até comento o cliente nervoso, o cliente problema, como muita gente costuma chamar, ele é o melhor cliente. É o melhor porque você tem que se esforçar muito para conseguir atender às expectativas de seus clientes. Tanto que diz respeito ao produto que você vende a ele, ao serviço que a empresa presta. Com certeza, cada cliente nervoso que você conquistou, você vai conseguir com essas técnicas, com essas habilidades que você usou para conquistar esse cliente nervoso e utilizar esta forma de atendimento como padrão, irá surpreender todos os clientes. No número 9 está, fazer apenas o que está definido pela empresa como sendo seu padrão atendimento. Pode satisfazer as necessidades do cliente, mas não ultrapasse o normal. Aquela coisa que você já deve ter visto, ou o cliente gosta de ser surpreendido. Você tem que superar as expectativas de atuação. Extra é uma forma de encantar o cliente que se caracteriza por atitudes ou ações do atender. não estabelecidas nos processos de trabalho e produzir no serviço, acima da expectativa do cliente, aquilo que a gente viu no último item. O item 9.2. Aonde a autonomia, muito importante. Até a situação que a gente viu de resolver conflitos com clientes que você deseja. Se você não tem, é ideal que você sente ao longo do tempo conquistar cada vez mais autonomia para resolver esses problemas, para que eles não fiquem ainda mais o cliente chega até você. Na linha de frente de atendimento e você mesmo consiga resolver o problema sem passar para o setor B, C, D, que vai deixar o cliente mais nervoso ainda. Então, essa autonomia, ela não vem em algumas organizações. Essa questão de autonomia, algo muito fechado. O profissional de atendimento não tem essa autonomia. Mas se você ver que é necessário ter autonomia para você melhorar, que é sentimento, converse com seus superiores. Converse com seu chefe essa questão. Porque autonomia, atendimento, é uma ferramenta muito útil. E dessa forma a gente encerra a Rádio Web da Apostila Módulo 2. Espero que você tenha gostado. Lembrando do processo de aprendizagem, ao término dessa Rádio Web, você fará a leitura da apostila de todos os tópicos mais detalhadamente. Lembrando que a gente apenas dá uma frisada nos toques para que você consiga a reforçar o seu processo de aprendizagem e, ao mesmo tempo, em que você olhe, visualize a apostila lá no computador ou a apostila impressa.